pra forrosar, oh, oh, não precisa avisar. Pra forrosar, oh, oh, não precisa avisar. Vocês verão que no varão o forró é o ritmo mais quente, que aquece o coração, que alegra o coração da gente. Vocês verão que no verão, vem aqui eu vou, vamos forrosar. Pra forrosar, pra forrosar, oh, oh, não precisa avisar. Pra forrosar, oh, oh, não precisa avisar. Vocês verão que no verão o forró é o ritmo mais quente, que aquece o coração, que alegra o coração da gente. Vocês verão que no verão. Pra forrosar, oh, oh, não precisa avisar. Pra forrosar, oh, oh, não precisa avisar. Vocês verão que no verão o forró é o ritmo mais quente, que aquece o coração, que alegra o coração da gente. Vocês verão que no verão, meu amor, não precisa avisar. Precisa.